Fecheiro 33, capítulo 101. Esperei que Nino ligasse imediatamente, logo no dia seguinte. Estremecia a cada toque de telefone. Mas afinal, passou-se uma semana inteira sem notícias dele. Senti-me como se tivesse uma grande constipação. Tornei-me preguiçosa. Parei com as minhas leituras e os meus apontamentos. Zanguei-me comigo mesma por causa daquela expectativa insensata. Depois, uma tarde, Pietro voltou para casa excepcionalmente bem-humorado. Disse que Nino estivera na faculdade, que passaram algum tempo juntos, que não houvera maneira de o convencer a vir jantar. Convidou-nos para jantar fora amanhã à noite, disse. E as meninas também. Não quero que tenhas trabalho a cozinhar. O sangue começou a correr com mais velocidade. Senti uma ternura angustiada por Pietro. Assim que as meninas foram para o quarto, abracei-o, beijei-o, segredei-lhe palavras de amor. Dormi pouco nessa noite, ou melhor dizendo, dormi com a impressão de estar acordada. No dia seguinte, assim que Dedê voltou da escola, meti-a na banheira, juntamente com Elsa, desencasquei bem as duas. Depois fui tratar de mim. Tomei um longo banho feliz. Depilei-me, lavei o cabelo, sequei-o com esmero. Experimentei todos os vestidos que tinha e fui ficando cada vez mais nervosa porque não gostava de me ver. Depois senti-me insatisfeita com o cabelo. Dedê e Elsa andavam à minha volta a brincar, imitando-me. Faziam poses ao espelho, mostravam-se insatisfeitas com os vestidos e os penteados. Chinelavam com os meus sapatos calçados. Resignei-me a ser aquilo que era. Depois de ter repreendido Elsa de modo excessivo, porque à última hora sujou o vestidinho, peguei no carro e fomos buscar Pietro e Nino, que combinaram encontrar-se na universidade. Fui todo o caminho enervada, ralhando constantemente com as meninas, cuja brincadeira era inventar lenga-lengas em que usavam as palavras cocó e xixi. À medida que me ia aproximando do local de encontro, comecei a desejar que qualquer compromisso de última hora tivesse impedido Nino de vir. Mas não demorei a avistar os dois homens que estavam na conversa. Nino fazia gestos envolventes, como se estivesse a convidar o interlocutor a entrar para um espaço delineado de propósito para ele. Pietro pareceu-me desajeitado, como sempre, a pele do rosto avermelhada. Era o único dos dois que se ria, e de modo subserviente. Nenhum dos dois mostrou particular interesse pela minha chegada. O meu marido sentou-se no banco de trás com as meninas, Nino a meu lado, para me guiar até um local onde se comia bem, e disse, dirigindo-se a Dedê e Elsa, faziam filhós muito boas. Descreveu-lhes minuciosamente, suscitando a alegria das crianças. Há muito tempo, pensei, observando pelo rabo do olho, passeámos de mãos dadas e beijou-me duas vezes. Que bonitos dedos! A mim apenas disse, aqui vira à direita, agora outra vez à direita e no cruzamento vira à esquerda. Nem um olhar de admiração, nem um elogio. No restaurante fomos recebidos de forma calorosa, mas com respeito. Nino conhecia o proprietário e os empregados. Fiquei na cabeceira da mesa, no meio das duas meninas. Os homens sentaram-se em frente um do outro. E o meu marido começou a falar da vida difícil nas universidades. Estive quase sempre calada, tomando conta de Dedê e de Elsa, que normalmente se comportavam bem à mesa, mas daquela vez só faziam tropelias a rir para chamarem a atenção de Nino. Pensava embaraçada. Pietro fala demais, está a aborrecê-lo, não o deixa falar. Pensava, vivemos há 7 anos nesta cidade e não temos nenhum sítio nosso onde levá-lo para retribuir o convite. Um restaurante onde se coma bem, como aqui, onde sejamos reconhecidos assim que entramos. Apreciei a gentileza do proprietário. Veio várias vezes à nossa mesa. Chegou mesmo a dizer a Nino, isto esta noite não lhe sirvo. Não é conveniente para o senhor e para os seus convidados. E aconselhou-lhe outra coisa. Quando chegaram as famosas filhós, as meninas fizeram uma festa. Pietro também disputaram-nas entre si. Só então Nino me dirigiu a palavra. Por que é que não saiu mais nada teu? Perguntou, sem a frivolidade da conversa de mesa, com um interesse que me pareceu genuíno. Corei, disse, referindo-me às minhas filhas, fiz outras coisas. Aquele livro era excelente. Obrigada. Não é um elogio. Tu sempre soubeste escrever. Lembras-te do artigo sobre o professor de religião? Os teus amigos não o publicaram. Houve um contratempo. Perdi a confiança. Lamento. E agora estás a escrever? Quanto tenho tempo? Um romance? Não sei o que é. Mas o tema? Os homens que fabricam as mulheres. Ótimo. Veremos. Deita mãos à obra, quero ler-te em breve. E surpreendendo-me, mostrou conhecer bem os textos escritos por mulheres que eu andava a ler. Estava convencida de que os homens não os liam. E mais, falou-me de um livro de Starobinsky que lera recentemente. Disse que continha algo que podia ser-me útil. Quantas coisas ele sabia. Fora assim desde miúdo. Sentia curiosidade por tudo. Agora estava a citar Rousseau e Bernard Shaw. Interrompi-o. Ouviu-me com atenção. E quando as meninas, enervando-me, começaram a dar-me puxões porque queriam mais filhós, ele fez sinal ao dono do restaurante para mandar fazer mais. Depois dirigiu-se a Pietro, dizendo: tens de dar mais tempo à tua mulher. Tenho o dia inteiro à disposição. Não estou a brincar. Se não o fizeres, és culpado, não só no aspecto humano como no político. E qual seria o crime? O desperdício de inteligência. Uma comunidade que acha natural sufocar com os cuidados dos filhos e da casa tanta energia intelectual de mulheres é inimiga de si própria e não se apercebe disso. Esperei em silêncio que Pietro respondesse. O meu marido reagiu com ironia. A Helena pode cultivar a inteligência quando e como lhe apetecer. O essencial é que não me tire tempo a mim. Se não o tirar a ti, a quem o tira? Pietro franziu o sobrolho. Quando a tarefa que temos entre mãos tem a urgência da paixão, não há nada que possa impedir-nos de a levar a cabo. Senti-me atingida. Murmurei com um falso sorriso. O meu marido está a dizer que eu não tenho um verdadeiro interesse. Silêncio. Nino perguntou. E é assim? Respondi de chofre que não sabia nada. Mas enquanto falava, com embaraço, com raiva, dei-me conta de que os olhos se me enchiam de lágrimas. Baixei o olhar. Chega de filhós, disse às meninas com uma voz mal controlada. E Nino veio em meu auxílio e exclamou: eu como só mais uma. A mamã também e o papá a mesma coisa. E vocês mais duas. Mas depois acabou. Em seguida chamou o proprietário e disse-lhe solenemente: volto aqui com estas duas senhorinhas daqui a 30 dias exatos. E o senhor prepara-nos uma montanha destas filhós maravilhosas. Está bem? Elsa perguntou. Quando é um mês? Quando é 30 dias? E eu, que entretanto conseguira recolher as lágrimas, olhei para Nino e disse: sim. Quando é um mês? Quando é 30 dias? Brincamos. Dedé é mais do que nós, adultos, sobre a ideia vaga que Elsa tinha do tempo. Depois Pietro tentou pagar, mas soube que Nino já o fizera. Protestou, sentou-se ao volante. Eu sentei-me no banco de trás, entre as duas crianças meio adormecidas. Levámos Nino ao hotel e durante o percurso ouvi as conversas dos dois, ambos com um grãozinho na asa, sem dizer uma palavra. Chegados ao destino, Pietro, muito eufórico, disse: não faz sentido que deites dinheiro fora. Temos um quarto de hóspedes. Da próxima vez, podes vir dormir à nossa casa. Não faças cerimónias. Nino riu-se. Há menos de uma hora dissemos que a Helena precisa de tempo. E agora ainda queres sobrecarregá-la com a minha presença? Intrometi-me em voz baixa. Para mim é um prazer. E também para a Dedé e a Elsa. Mas assim que ficámos sós, disse ao meu marido: antes de fazer certos convites, Podias pelo menos consultar-me. Ele ligou o motor. Procurou-me no retrovisor e resmungou. Pensava que te dava prazer. Capítulo 102. Claro que me dava prazer. Dava-me muito prazer. Mas também me sentia como se o meu corpo tivesse a consistência da casca de ovo e bastasse uma ligeira pressão num braço, na fronte, na barriga, para o romper e tirar para fora todos os meus segredos, sobretudo aqueles que também para mim eram segredos. Evitei contar os dias. Concentrei-me nos textos que andava a estudar, mas filo como se Nino fosse comitente daquele meu trabalho e quando voltasse exigisse resultados de qualidade. Queria dizer-lhe, segui o teu conselho, avancei. Aqui está um esboço, diz-me o que achas. Foi uma grande ideia. Os 30 dias de espera passaram-se até depressa demais. Esqueci-me de Elisa, nunca mais pensei em Lila, nem telefonei a Maria Rosa. Não li os jornais, não vi televisão, negligenciei as meninas e a casa. De prisões e conflitos e assassínios e guerras no campo de batalha permanente, que era a Itália e o mundo, chegou-me apenas o eco, mal me apercebi da campanha eleitoral, onde não faltaram tensões. Limitei-me a escrever, com grande afinco. Moí a cabeça com um monte de velhas questões, até ter a impressão de que encontrara, pelo menos na escrita, uma ordem definitiva. Por vezes tive a tentação de consultar Pietro. Ele era muito mais competente do que eu. Com certeza teria evitado que eu escrevesse coisas irrefletidas, ou toscas, ou estúpidas. Mas não o fiz. Detestava os momentos em que ele me obrigava a escutar o seu saber enciclopédico. Trabalhei muito. Lembro-me principalmente sobre a primeira e a segunda criações bíblicas. Apresentei-as em sucessão. E considerei a primeira uma espécie de síntese do ato criativo divino. E a segunda, uma espécie de conto mais alargado. Construí uma história bastante movimentada, sem me sentir atrevida. Deus, escrevi, mais ou menos, cria o homem, ish, à sua imagem. Constrói uma versão masculina e outra feminina. Como? Primeiro com o pó da terra, dá forma a ish. E sopra-lhe para as narinas um hálito vital. Depois, extrai Isha, a mulher, da matéria masculina já formada, já não matéria grosseira, mas viva, que retira do flanco de Ish, voltando a fechar-lhe a carne. O resultado é que Ish pode dizer: esta coisa não é. Como toda a multidão de coisas que foram criadas, outra exterior a mim, pois é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Deus gerou-a de mim, fecundou-me com o sopro vital e extraiu-a do meu corpo. Eu sou Ish e ela é Isha. Na palavra em primeiro lugar, na palavra que a designa, ela provém de mim, que sou a imagem do Espírito Divino, que trago em mim o seu verbo. Portanto, ela é um simples sufixo acrescentado à minha raiz verbal. Só pode exprimir-se dentro da minha palavra. E continuei assim. E vivi dias e dias num estado de agradável excitação intelectual. A minha única obsessão foi conseguir ter um texto legível a tempo. Por vezes admirava-me comigo própria. Tinha a impressão de que almejar a aprovação de Nino me tornava a escrita mais fácil, me soltava. Mas o mês passou-se e ele não apareceu. A princípio isso foi-me útil, tive mais tempo e consegui levar a minha tarefa a bom termo. Depois sobressaltei-me, perguntei a Pietro. Vinha saber que tinham falado muitas vezes por telefone no escritório, mas havia alguns dias que não sabia nada dele. Falaram muitas vezes? Irritei-me. Sim. E por que não me disseste? O quê? Que falaram muitas vezes? Eram telefonemas de trabalho. Pois bem, já que se tornaram tão amigos, telefona-lhe e vê se ele se digna dizer quando vem. Mas que necessidade há? Para ti, nenhuma, mas o trabalho é meu. Sou eu que tenho de tratar de tudo e gostava de ser informada com tempo. Não lhe telefonou. Reagi, dizendo a mim mesma: está bem, esperemos. Nino prometeu às meninas que voltava. Não acredito que as desiluda. E assim foi. Telefonou uma semana mais tarde, ao serão. Fui eu que atendi. Pareceu embaraçado. Disse apenas algumas generalidades e depois perguntou: o Pietro não está? Atrapalhei-me por minha vez. Passei-lhe. Falaram muito tempo e eu ouvi com crescente mau humor que o meu marido usava um tom insólito. Voz demasiado alta. Frases exclamativas. Risadas. Só então compreendi que o relacionamento com Nino lhe dava confiança. Fazia com que se sentisse menos isolado. Esquecia os achaques. Trabalhava com mais vontade. Fechei-me na minha sala, onde Dedê estava a ler e Elsa a brincar, ambas à espera do jantar. Mas mesmo ali me chegou aquela sua voz insólita. Parecia embriagado. Depois calou-se, ouvi-lhe os passos pela casa, espreitou e disse, alegre, às filhas: meninas, amanhã à noite vamos comer filhós com o tio Nino. Dedê e Elsa deram gritos de satisfação. Eu perguntei: e como faz? Vem dormir cá? Não, respondeu-me. Está cá com a mulher e o filho. Estou no hotel. Capítulo 103. Levei muito tempo a assimilar o sentido daquelas frases. Disparei. Podia avisar. Decidiram à última hora. É um parolo. Helena, qual o problema? Portanto, Nino viera com a mulher. Fiquei aterrorizada com o confronto. Eu sabia bem como era, conhecia a materialidade tosca do meu corpo. Mas durante boa parte da minha vida pouco relevo lhe dera. Crescera com um par de sapatos de cada vez, vestidinhos costurados pela minha mãe, maquilhagem só em raras ocasiões. Em anos recentes, começara a preocupar-me com as modas, a educar o gosto sob a orientação de Adele. E agora, pôr-me bonita, divertia-me. Mas por vezes, principalmente quando me arranjara, não só para fazer boa figura, de um modo geral, mas para um homem, parecera-me que a peraltar-me era esse o termo. Tinha qualquer coisa de ridículo. Toda aquela canseira, todo aquele tempo a mascarar-me, quando podia ter estado a fazer outra coisa. As cores que me ficam bem, as que não me ficam, os modelos que me fazem mais magra, os que me fazem mais gorda, o corte que me valoriza, o que me desvaloriza. Uma longa e difícil preparação. O ato de me reduzir a uma mesa posta para o apetite sexual do macho. O prato bem cozinhado para lhe fazer crescer água na boca. E depois a angústia de não conseguir, de não parecer bonita, de não ter sido capaz de esconder com habilidade a vulgaridade da carne, com os seus humores e odores e deformidades. Todavia, fizeram-o. Fizeram-o até para Nino, recentemente. Quisera mostrar-lhe que me tornara outra, que adquirira uma certa fineza, que já não era a miúda do casamento da Lila, a estudante da festa dos filhos da Galiani, nem a autora ingênua de um único livro, como lhe deve ter parecido em Milão. Mas por agora já chegava. Trouxera a mulher e eu estava zangada. Parecia-me uma maldade. Detestava competir com outra mulher em beleza, ainda por cima perante os olhos de um homem. E sofria ao pensar que me ia encontrar no mesmo espaço que a bonita rapariga que vira na fotografia. Dava-me dor de estômago. Ela iria avaliar-me, analisar-me em todos os pormenores, com a altivez da senhora da Via Tasso, educada para cuidar do seu corpo desde que nasceu. Depois, no final da noite, a sós com o marido, criticar-me-ia com uma lucidez cruel. Hesitei durante horas. E por fim decidi que inventaria uma desculpa, que só o meu marido e as miúdas é que iriam ao jantar. Mas no dia seguinte não consegui resistir. Vesti-me, despi-me, penteei-me, despenteei-me, atormentei Pietro. Ia ao escritório dele constantemente, ora com um vestido, ora com outro, ora com um penteado, ora com outro, e perguntava-lhe tensa: como te pareço? Ele lançava-me um olhar distraído, dizia: estás bem? Retorquia-lhe: e se levasse o vestido azul? Concordava. Mas vestia o vestido azul e não gostava de me ver, ficava-me apertado dos lados. Voltava junto dele, dizia-lhe: está-me apertado. Pietro respondia paciente: sim, aquele verde às florinhas fica-te melhor. Mas eu não queria que o verde às florinhas me ficasse simplesmente melhor. Queria que me ficasse lindamente, e que me ficassem lindamente os brincos, e que me ficasse lindamente o cabelo, e que me ficassem lindamente os sapatos. Isto é, Pietro não era capaz de me infundir confiança. Olhava para mim sem me ver. E eu sentia-me cada vez mais mal feita. Demasiado peito, demasiado cu, ancas largas, e este cabelo alourado, este nariz grande. Tinha o corpo da minha mãe. Um físico desgraçado. Só faltava que de repente me voltasse asiática e começasse a cochear. A mulher de Nino, pelo contrário, era muito jovem, bonita, rica e com certeza sabia estar no mundo como eu nunca seria capaz de aprender. De forma que voltei mil vezes à decisão inicial. Não vou. Mando o Pietro com as meninas. Faço-o dizer que não me sinto bem. Mas afinal fui. Vesti uma blusa branca com uma saia muito alegre às flores. A única joia que pus foi a velha pulseira da minha mãe. Enfiei na mala o texto que escrevera. Disse para mim: estou-me lixando para ela, para ele, para todos. Capítulo 104. Por causa das minhas hesitações, chegamos tarde ao restaurante. A família Sarratora já estava sentada à mesa. Nino apresentou-nos a mulher, Eleonora, e o meu humor mudou. Ah, sim, ela tinha uma cara bonita e lindos cabelos negros, tal e qual como na fotografia. Mas era mais baixa do que eu, e eu até não era alta. E não tinha peito, embora fosse gorducha. E trazia um vestido vermelho fogo que lhe ficava muito mal. E estava coberta de joias. E desde as primeiras palavras que pronunciou, revelou uma voz aguda, com um sotaque de napolitana educada por jogadoras de canasta numa casa com janelas para o golfo. Mas, principalmente, ao longo do serão, mostrou que não era culta, embora estudasse direito. Tinha queda para dizer mal de tudo e de todos, com ar de quem se sente do contra. E tenho orgulho em sê-lo. Resumindo, rica, caprichosa, vulgar. Até as feições agradáveis se distorciam constantemente num trejeito de enfado, a que se seguia uma risadinha nervosa, que lhe cortava a conversa e até as simples frases. Embirrou com Florença. O que tem mais que Nápoles? Com o restaurante, péssimo. Com o dono, malcriado, com tudo o que Pietro dizia, que estupidez. Com as meninas, caramba, muito falam, calem-se um bocado, por favor. E naturalmente comigo. Estudaste em Pisa? Mas porquê? Letras, em Nápoles, é muito melhor. Nunca ouvi falar nesse teu romance. Quando é que saiu? Há 8 anos? Tinha eu 14. Só com Nino e com o filho é que foi sempre afetuosa. Albertino era muito bonito, gordo, com ar feliz. E Leonora não fazia senão gabá-lo. Acontecia o mesmo com o marido. Não havia nenhum melhor do que ele. Aprovava tudo o que ele dizia. Tocava-lhe, abraçava-o, beijava-o. O que tinha esta rapariga em comum com Lila? Ou mesmo com Sílvia? Nada. Então, porquê que ele casara com ela? Espiei-o toda a noite. Era gentil com ela. Deixava-se abraçar e beijucar. Sorria-lhe com afeto quando ela dizia disparates grosseiros. Brincava distraídamente com o menino. Mas não mudou de atitude em relação às minhas filhas. Dispensou-lhes muita atenção, continuou a discutir alegremente com Pietro e até a mim dirigiu algumas palavras. A mulher, quis eu pensar, não o absorvia. Eleonora era um dos muitos retalhos da sua vida movimentada, mas não tinha influência nenhuma sobre ele. Nino seguia o seu próprio caminho sem lhe dar importância. Por isso fui ficando cada vez mais descontraída, principalmente quando ele me segurou o pulso durante uns segundos, quase me o acariciou, mostrando reconhecer a minha pulseira. Principalmente quando brincou com o meu marido, perguntando-lhe se me concedera um pouco mais de tempo para mim. Principalmente quando logo a seguir me perguntou se eu prosseguira com o meu trabalho. Terminei uma primeira redação, disse. Nino, sério? Perguntou a Pietro. Tu leste-a? A Helena não me deixa ler nada. Tu é que não queres ler, retorqui. Mas sem rancor, como se fosse uma brincadeira entre nós. Nessa altura, Eleonora intrometeu-se. Não queria ficar de fora. Do que se trata? Perguntou. Mas mesmo quando eu ia responder, a sua cabeça distraída levou-a noutra direção e perguntou-me calorosa: Amanhã vais comigo ver as lojas? Enquanto o Nino trabalha? Sorri com fingida amabilidade. Disse-lhe que estava disponível e ela começou a enumerar uma lista pormenorizada das coisas que pretendia comprar. Só quando saímos do restaurante é que consegui beirar-me de Nino e murmurar: Apetece-te dar uma olhadela ao meu texto? Ele olhou-me com genuíno espanto. A sério? Deixas-me lê-lo? Sim, se não te aborrecer. Passei-lhe para a mão as minhas folhas, furtivamente, com o coração aos saltos, como se não quisesse que Pietro, Eleonora e as meninas dessem por isso.